Daniel. Tamo junto, Zé Neto Cristiano. O cheiro de terra que vem pelo ar, espera, mãezinha, eu já vou chegar. Tô aqui pertinho, só admirar onde o pai trazia pra gente brincar. Mas se eu pudesse trazer os seus passos de volta, só pra te mostrar. E esse pequeno que eu tanto contei suas histórias, também te escutar. Mãe, vem abrir a porteira, que antes passava por baixo, mas hoje não dá. Mãe, como o rio tá pequeno, que tanto a senhora pedia pra nós não pular. Traz o café pra varanda e pega a viola do velho que eu vou tocar. Traz o café pra varanda e pega a viola do velho que eu vou tocar. Ah, se eu pudesse trazer os seus passos de volta, só pra te mostrar. Nesse pequeno que eu tanto contei suas histórias, também te escutar. Mãe, vem abrir a porteira, que antes passava por baixo, mas hoje não dá. Mãe, como o rio tá pequeno, que tanto a senhora pedia pra nós não pular. Traz o café pra varanda e pega a viola do velho que eu vou tocar. Traz o café pra varanda e pega a viola do velho que eu vou tocar. Daniel, Neto Cristiano, que sonho, que honra. Que sonho, cara. Valeu, cara. Obrigado, hein? Obrigado, eu, tá louco. Valeu. Vixe.